11:12, eu estou na linha neste momento com a Salete Horst, ela que é coordenadora da Casa do Empreendedor aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Salete. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos já nos últimos dias para que seja feita a declaração dos microempreendedores individuais? Isso, o microempreendedor que quer evitar correção monetária em juros na parcela de janeiro, ele tem até agora, o dia 20 de fevereiro, para fazer a declaração sem a correção monetária em juros. Essa declaração, o que ela se refere? É uma declaração de rendimentos anual? Como é que funciona? Isso. Todo microempreendedor precisa fazer a declaração do faturamento que ele teve no exercício anterior. Então, de janeiro a dezembro, eles trabalham normalmente e no mês de janeiro até o mês de maio, a Receita abre o prazo para que ele faça a declaração. Porém, a partir de 20 de fevereiro, ele já passa a pagar juros e correção sobre a parcela de janeiro, que já vai estar vencida. Casa do Empreendedor, aqui na Avenida Brasil, no centro de Foz do Iguaçu, está prestando também atendimento, assessorando os interessados nesta declaração? Isso. A Casa do Empreendedor, ela faz a declaração de todos os microempreendedores que abriram o seu comércio no ano de 2013. A casa faz sempre a primeira declaração. A segunda declaração, a pessoa pode fazer no portal do empreendedor ou através da assessoria de um contador. Também esses serviços prestados ali na Casa do Empreendedor contam com o apoio do SEBRAE? Como é que funciona? Também nós temos dois consultores do SEBRAE que ficam o tempo todo junto ao serviço da casa. A casa faz a abertura das empresas para o microempreendedor individual e o SEBRAE entra com uma consultoria gratuita, que é o negócio a negócio. E como é que são até os números de empreendimentos, de microempreendedores aqui em Foz do Iguaçu? Como é que foi o ano de 2013, foi um ano positivo com relação à abertura, à formalização de negócios aqui na nossa cidade? Sim. No ano de 2013, nós tivemos, só pela casa, nós tivemos mais de 800 novos microempreendedores na cidade de Foz do Iguaçu. Só pela casa. Só que alguns ainda também fazem via escritório de contabilidade, ultrapassou o número de 1.000. E também aquelas pessoas que têm interesse em se formalizar, inclusive, vale até a gente registrar aqui, porque durante muitos e muitos anos, várias pessoas que tinham negócios preferiam simplesmente não se formalizar em razão aí das dificuldades, da burocracia, da carga tributária, mas hoje em dia vale até conscientizar. Existe uma facilidade, tanto com relação à burocracia, como também diminuição de impostos para as pessoas que formalizam seus negócios, Salete? O microempreendedor é a figura que vai pagar a menor carga tributária. Bem, na verdade, quem pode ser microempreendedor? Quem recebe, tem faturamento anual até 60 mil e que ou trabalha sozinho ou vai ter no máximo um funcionário. Essa pessoa que está na informalidade, a gente chama que venha procurar a casa do empreendedor, porque muitas vezes eles temem exatamente isso. Medo de uma carga tributária muito grande, eles não têm condição de pagar os honorários do contador para administrar sua empresa. Como microempreendedor, eles não vão pagar alvará, o município de Foz do Iguaçu isenta totalmente o alvará de funcionamento. Eles terão acesso a crédito, terão acesso à maquineta para poder trabalhar com mais facilidade as suas vendas, poderão participar de licitações e o principal, eles passarão a ter acesso à previdência. Muitas vezes a pessoa adoece e nunca contribuiu com a previdência e fica sem assistência. O principal é isso, ele passa a ter direito à licença maternidade, licença acidente, auxílio a alguma doença que tenha. No caso de um falecimento, os dependentes passam a ter a pensão. Então é importante, a pessoa muitas vezes tem medo, mas a verdade é que a figura do microempreendedor individual veio para ajudar esse que está na informalidade ou esse que pensa em iniciar um negócio. Vem conversar com a gente. A gente vai verificar se a atividade ela está contemplada na lista e, se tiver, ele vai poder ser em poucas semanas um microempreendedor. Casa do Empreendedor fica situada na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil. Eu vou lhe pedir agora, inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo agora já anotarem telefones e horário de atendimento, Salete. Horário de atendimento nosso é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas. E pode ligar no telefone. São vários telefones, pode ligar no 2105-1390 ou 2105-1469. Conversei aqui na CBN com a Salete Horst, ela que é coordenadora da Casa do Empreendedor aqui em Foz do Iguaçu. Salete, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigada, tenha bom dia.